com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Aqui é Pajero Miserável, ela é diferenciada. Música do Loquetinha no repertório novo do Safada. É mais uma pra tocar no paredão, Jorge Luiz Bolsofodins. Só quem tá solteira. Pastrana, rodas e pneus. Tech Fix, assistência técnica. Módulos, sound digital. Acredito! E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Bota o sucesso novo, Loquete e Safadão. Pior que ficou top porque a banda é swingada. Eu acionar o metal, você fica preparado. Eu disse senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta. Que é isso, hein? Vai! Senta e relaxa. Senta, senta. Vai, Safadão. Olha, a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Espatar um sucesso novo, Loquetinha, sensação. E o pior que ficou top porque a banda é swingada. Tem gravações. E que é o da praia. Agora senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta. Vai, vai. Olha, senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta. Para, meu abraço. Apito. Francisco. Santo do Macapá. Longe CD. E a novinha tá pedindo pra tocar. Sucesso novo, Loquetinha. E o pior fica top porque a banda é sumingada. Eu aciono o metal. Vai, vai, senta. Eu disse senta, senta. E senta e relaxa. Senta, senta. Galeguinho das encomendas, bota pra estourar nas cabeças. E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Bota um sucesso novo, Loquetinha, sensação. Pior que ficou top porque a banda é swingada. Eu aciono o metal, cê fica preparada. Eu disse senta, senta, senta e relaxa. Eu disse senta, senta e relaxa. Senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta, Agazo Produções. Erlan Cavalho, oh. Esta é a Pajero Miserável. Eita, Jorge Luiz, carreta moça flor. Eu fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só 18 aninhos, o que vai acontecer? Já sabe, né, mãe? E o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT. Se misturou tequila e vodka. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ou misturou tequila e vodka, bebeu, foi pra valer. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai? E o que vai acontecer? Vai dar PT, PT, PT, PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Bebeu, foi pro baile. Ainda bem que não chegou a Mauri, hein? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Ai! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Bebeu, PT, vai dar. Vai dar. E misturou tequila, uísque, vodka. Bebeu, foi pra vale. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Misturou tequila, uísque, vodka. Bebeu, foi pra vale. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? No paredão da moça flor, vai dar PT na frente do paredão. Vai dar PT, vai dar. Ai, Dedé! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT. Vai, mãe, vai! Ih!

Dodoinha. Agora é comigo, Márcia Felipe. Tamo junto, DJ. Vai descer, vai, vai, vai. Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência na batida do papai. Extreme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Yeah. Oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Essa é a Pajero Miserável, projetada pela Extreme Sound. Tô só nós dois dentro do carro com o vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando todo oriçado. Faz o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego. E quando terminar eu pego, pego, pego. Olha que eu pego, olha que eu pego, olha que eu pego. A tomada só fica louca quando o bebê ela se solta. Toma! Eu disse que você gostou. Toma! Olha que toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu disse toma. Toma, Thiago Rico, toma. Vai! Já nas lira. Ô, Miguel. Ô, Miguel, a Miguel. Sandrão do Macapá. Faz o sinalzinho da amizade. Eu só nós dois dentro do carro com vidro todo. Fechado, você só relando em mim, me deixando todo oriçado, porra, faz o que eu faço. Nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando eu terminar eu pego. Pego, pego, terminar eu pego. Pego, pego, quando eu terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego. Quando eu terminar eu pego. Ela toma dança, ela fica louca quando bebe, bebe, bebe. Ela se solta, toma. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu disse toma, toma, toma, só gostosa, toma, toma. Eu disse toma, só gostosa, vai, toma. Chicladinho do champa. Pajero Miserável, equipada com o que há de melhor no mundo do som automotivo. Então você desce, somusica.com. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Load CDs, nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Mas o problema é o barraco, ele tá procurando de anos pra graxa na CDs. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Filho, imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando João Amaral. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço. Mundão de sapadão. Eu te faço de laranjinha e chupo você. O nome dele é Maurinho Marita. Chega nesse bote na teia, né, bandeira? É, meu filho, eu tô lá na semana. Sabadinho, é um sábado. Tá ficando complicado demais. Não dá, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando. Paredão seus. E tá ficando complicado demais. você. Olha o Barreira Produções, ele está procurando um dia nos flagrar. Já fiquei sabendo que ele está dizendo que vai me... Hein? Que? Te passo de laranjinha e chupo você todinha em voz. Um beijinho bom, um beijinho bom. Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado. TecFix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Módulos, sound digital.